Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, vamos ao Apocalipse de Jesus segundo São João. Eu venho estudando com vocês o sexto flagelo. Há muita coisa que tirar do sexto flagelo. Flagelo, flagelo, chicotado, aquela coisa toda. E derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates está em que lugar? No Oriente Médio. Nós sabemos, que ouvimos a pregação do Apocalipse na LBV, desde o seu início, que ela começou com a pregação do Apocalipse, que a guerra total e final terá origem racial religiosa. O que é que nós estamos vendo no mundo? O neonazismo crescendo. Vocês veem aquela história do ditador, do tirano de Siracusa. Todo mundo tinha um pavor imenso do comunismo, ateu materialista. E ele, de certa forma, continha, pelo sistema da bipolaridade, ele continha o nazismo, agora neonazismo. E eu quero recordar a vocês que o irmão Zarur disse, isto em 67, que viriam ditadores para a humanidade piores que Adolf Hitler. Caiu o muro de Berlim, todo mundo tranquilo, agora o comunismo não vai nos desgraçar. Cuidado que o neonazismo está aí bem louco e surgindo forte no mundo inteiro. É bom que meditemos sobre isso, já que a ordem é preparar todos vocês que estão comigo e todos vocês que estão nos escutando. E prestem bem atenção. O corpo humano não se exercita para ficar forte, não ficar barrigudo. Ó, menino, anda, não sei o quê. Não fica sentado. Gente que anda e fica de pé vive mais do que gente que vive sentada. Então, esta pregação, e já dentro da finalidade suprema do Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, que é unir a todos nós, a humanidade de cima, mas para abrir nossa cabeça para a profecia. Então nós estamos aqui fazendo um exercício com o nosso espírito. Creio que muitos de vocês saibam que o rio Eufrates, na antiguidade, separava o Oriente do Ocidente. Quando os bárbaros atravessaram o Eufrates, começou a derrocada do Império Romano, que já vinha vindo, né? O Império Romano foi invadido de todos os lados, de todas as partes. Eu já expliquei que a Rússia e os Estados Unidos da América já estão sofrendo o seu Armagedon. O que, que eu disse a respeito de comunismo e capitalismo? São dois o quê? Alguém se lembra? Ateísmo. São dois ateísmos. Capitalismo e comunismo, dois ateísmos. Mas se preparem, porque os reis do Oriente vêm vindo sobre toda a humanidade. Eu já podia hoje falar bastante a respeito disso, Mas eu deixo o desafio para vocês, quem são ou que são esses reis do Oriente. Anota aí. E não adianta falar no passado. Vocês veem que eu não estou muito preocupado aqui em dar uma explicação histórica, profética do Apocalipse. Não, eu quero tirar a mensagem moral dele. A mensagem moral e espiritual. Para que vocês se integrem no dia do Senhor. E olha, com Jesus não se brinca. Eu quero uma mocidade legionária, um coral de cabeça aberta. E os corais da LBV, da religião de Deus no Brasil inteiro. Que agora é a hora, não vai haver outra hora. Não vai haver. E o mundo está ficando atomizado. Por exemplo, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Paquistão. Paquistão tem bomba atômica. França. O mundo está ficando atomizado. Mas não somente do átomo que explode uma bomba de plutônio, de urânio, até de cobalto. Dizem que se um dia explodir a bomba de cobalto, acabou tudo. Pior que isso é que toda a humanidade, com raras exceções, e os legionários da boa vontade de Deus estão entre essas exceções, está ficando assim, subdivididíssima no seu interior. E esse é o pior flagelo, porque quando a criatura não sabe em que direção vai, ela comete as maiores loucuras. E não se esqueçam de que os comandantes dos países são seres humanos iguais a nós. O racismo está crescendo na Europa. Dizem que por motivos de razão econômica, não é só por isso, não. Isso está dentro das almas distorcidas. O homem é igual em toda parte. Então, por favor, nós não somos nem otimistas, nem pessimistas. Somos o quê? Realistas. Não se deixem arrastar pelos apaixonados daqui, dali, de acolá. Não! A LBV não veio para copiar, ela veio trazer uma conversa nova no campo promocional, social e humano. Uma mensagem nova nessa promoção da política de Deus. Tem que avisar o que vai acontecer. Porque quando está dito lá, no profeta Daniel, me vejam aí, por favor, aquela passagem que ele diz assim, sela a profecia, mas diz que lá diante, quando os tempos estivessem maduros, o livro seria aberto, pois o livro já está aberto. Existe uma preocupação geral em torno do valor da profecia, mesmo quando o camarada estuda escondido. Se os ateus estão até estudando a profecia, muita vez para combater, ou tentar uma explicação racional segundo eles. Eu já expliquei isso com outras palavras, deve estar até publicado ou escrito. Os livros já foram abertos, só que agora o livro está sendo aberto em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, porque tem autoridade para fazer o que é a religião de Deus. A autoridade abrangente, não é que os outros não tenham, para pregar aos seus rebanhos, mas nós temos uma autoridade abrangente. Então os reis do Oriente já estão atravessando o rio Eufrates. Existe um ditado iniciático antigo que diz assim: a luz vem do Oriente. Por quê? Alguém é capaz de dar uma explicação? Você, Mário Augusto? O que que sempre se disse? A luz vem do Oriente. Lembre-se de uma pregação que eu fiz do Apocalipse, em que eu digo que a Ásia era o quê? O berço das civilizações. O útero das religiões. Das religiões. As grandes religiões surgem de lá. E as outras mesmo, que são consequência das grandes religiões, surgem lá, surgem por aqui, mas vieram de lá. Então, a luz vem do Oriente. Só que desta vez, a luz está vindo do Ocidente. Olha a profecia astrológica, previsão, melhor dizendo, astrológica de Edward Lindow, sobre a liderança espiritual da América Latina. Ele diz lá: a respeito desta minha previsão, só uma coisa eu sei com toda certeza, que o espírito da América Latina é parte integrante desta previsão. Onde é que está o Brasil? América Latina. De onde surgiu a religião de Deus? Do Brasil, que está na América do Sul. Então a luz agora está fazendo o sentido contrário. Mas existe na profecia acontecimentos de ordem histórica. E eu vou esperar de vocês uma explicação a respeito do versículo 12 do capítulo 16 do Apocalipse. Eu estou só no versículo 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, o Oriente. Há um país que tem o sol na sua bandeira. Qual é esse país? Japão. O Japão. O Japão está no Ocidente ou está no Oriente? No Oriente. No Oriente. Pensei bem que o sexto flagelo, no tocante ao versículo 12, já está ocorrendo. Nostradamus dizia que a partir de 73... pelos cálculos de muitos dos seus intérpretes, haveria uma invasão árabe do Ocidente. Já houve. Em 68, eu falei a respeito disso com o irmão Zarur, eu já contei, estávamos na esquina da Visconde Inhaúma com Rio Branco, no Rio de Janeiro, tínhamos tomado café no Itaiangá, ou no Maza. E eu me lembro que nós chegamos na esquina, estávamos esperando o carro. Estávamos Queiroz, Aquiles, Mário da Cruz, Jaime Augusto de Menezes e Alziro Zarur. Eu virei e disse assim: irmão Zarur, fulano de tal, é um astrólogo aí de muito sucesso, vende disco, não sei o que, está dizendo que a Terceira Guerra Mundial é em 73. Nós estávamos em 68. Ele disse: não, Paiva, ele se precipitou. Em 73 começarão os sinais básicos. Não usou a palavra básico, mas é o sentido era esse. Ali começa a coisa. Então vamos aguardar 1973. E em 73 foi o primeiro choque do petróleo. E houve sim uma invasão árabe. Os árabes compraram empresas e uma porção de coisa. Hoje são donos de grandes propriedades, indústrias na Inglaterra, castelos na Inglaterra, na França. Então vejam que o rio Eufrates, viu, Paulo Azor? Já secou. Estão vindo. Só que a profecia está aí, mas o pessoal entende de outra maneira. Depois virá, aí vem o clímax de toda essa invasão. Os japoneses estão comprando os Estados Unidos da América. Há até piadas. Um japonês sentado diante de um grande empresário americano, e o empresário quer vender uma coisinha assim. Ah, eu pensei que você estivesse querendo vender Nova Orleans, uma coisa assim. Você comprou a cidade inteira. Isso não é invasão, não? É. Os reis do Oriente já estão vindo. É igual aquela história que vocês lembraram. O pessoal fica esperando o anticristo. Como vê muito filme de terror, eles ficam esperando uma coisa assim, um camarada com chifres, dentes de canibal, unhas enormes como o monstro da Lagoa Negra, e mais o que, rabudo, e nossa assim, mandrake, uma coisa mandrake, como se antigamente. Mas o anticristo é tudo aquilo que fere a moral do Cristo, que a verdadeira moral não muda conforme a latitude e a longitude. Ele está em plena ação no mundo. Já sentou no trono do Cristo, no trono de Deus. E nos tronos pequenos dos 24 anciãos, representa o Espírito Santo e a sabedoria, ninguém percebe. Quer dizer, a coisa já está acontecendo. Abram os olhos. Quando Zarur criou a Legião da Boa Vontade, que é o primeiro degrau da religião de Deus, e nós já entramos na quarta fase iniciática da LBV, Jesus chegou espiritualmente, já está aí no céu do planeta, invisível, mas já está, vem descendo. Nós entramos naturalmente na quarta fase da LBV, que é a religião de Deus. Então, já está acontecendo tudo. E veja o que Jesus diz, eu ia ler, não deu aqui. Ele vem como ladrão. Está no versículo 15 do capítulo 16. E ele diz no Evangelho: não acrediteis quando disserem, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá, eis o Cristo aqui, não sei, coisa que nós não dizemos na LBV. Ah, então não vou acreditar que ele vem. Não, leia bem o texto, não dá hoje tempo mais. Mas logo em seguida ele diz, porque quando o Filho de Deus vier, com seus santos anjos, virá como um relâmpago que sai do Oriente e marcha para o Ocidente. Então vem de repente, não quer dizer que ele esteja desfazendo da pregação que anuncia a sua volta. Atenção, quando vier vai ser assim, ó. E não é só uma vinda espiritual, não. Vem para reinar mesmo. Thank you.